saudade que fala, né? É sofrência que se diz, é carência que sente, né? Preciso dela pra ser feliz. Eu tô sentindo troço dentro do meu peito. Eu não tô sabendo explicar direito. E a cada batida beijo o rosto dela. Desse jeito o coração aperta. Amei aquele remédio que só vende no bar, mas só fez isso é piorar. Será que você consegue me explicar? É saudade que fala, né? É sofrência que se diz, é carência que se dela pra ser feliz. É saudade que fala, né? É sofrência que se diz, é carência que sente, né? Preciso dela pra ser feliz. Sombra Pedro da Lagoas, meu parceiro Carlos Maia, o rei do Instagram, Gata Pivetinho, Portal Boa Rocha. Será que você consegue me explicar? É saudade que fala, né? É sofrência que se diz, é carência que sente, né? Preciso dela pra ser feliz. É saudade que fala.